Ok. Treja cá, baby. Yeah. Pensaram que o PC pudesse parar o MC? Nah. O disco duro queimou, mas estou aqui. Ah, muita informação foi perdida. Quase 2 anos de trabalho foram para o Recycle Bin. Yes, restore, no way. Tentamos fazer restart, setup, mas não tinham backups, nigga. Perdi meu álbum. Olhem só para a puta começar do zero, assinem no quadro. Que o 3 está de volta ao negócio. Nova linha de travessão, estou em desvantagem para os outros. Mas ok, vou subir um degrau e mais um, e mais um. Quem olhar para trás será knockout. Sou a Lourdes do rap, salute-me. Mas só fico em quinto se estiver mal de saúde. Madalas, eu sou muito rap, rap. Em primeiro lugar, não quero medalhas. Trecha que não para, trecha que não para. Yo, man 3, como é que é? Estás no game? Desististe? Onde é que está o teu CD? Nos times eu respondi, it's coming soon. Mas agora eu só peço volume. Faço drops na street, meu rap nunca mudará. Eles adoram 3H, por isso mando peace. E perder meu álbum neste game do rap foi o azar que eu tive. Mas não paro, porque sou fã de rap. 25 anos, ainda sou fã de rap. E no cap, visto bags. Ligo o deck, pergunto que disco queres. Repito o track, ligo o rec. Se quiser, fico bem relaxado no beat. Espito, man. E não será um disco duro queimado que irá mudar tudo aquilo que eu sinto, man. Deixa que não para, deixa que não para. Aponte agora a nova lição. Quem não está no game, botas no chão. E para quem está no game comigo, let's go again. 3H tem nova missão. Minha mente está fresca, rápida. Estive saturado, mas agora só preciso de um lápis, pá. Não preciso de borrachas nem corredores. O que eu escrevo não se emenda, sai tudo good. Quando curto o buff, só levo um papel, levanto a voz, vai tudo pro disco duro. Putz, não confundam 3 com MC preguiçoso, porque eu sei que eu fiz de tudo para levar o meu rap avante, mesmo sabendo que o PC tinha queimado. Pergunta ao Tito, cara a cara de Joe e Saranga, como fiquei paulado.